deixar a palavra surgir no papel, para ver se descarrega tudo de bom, tudo de mal, frio, quente, que seja, sejam nós todos, porque a porra do papel voa. Andava de barca, urca, agora Botafogo, terra de todos os avós, mas que se foda, pois os meus não estão lá. Liberto palavras aleatoriamente para vir um babaca dizer que meu poema é escroto. Mas aí tudo bem, tudo passa, as críticas fazem parte do todo. Aí fica os atores falando que ninguém os compreende. São débeis mentais que não percebem que ninguém, mas ninguém, entendem ninguém. Não é fulano nem beltrano, são todos que não entendem. E essa pá de bostas que resiste aqui, e eu tô incluído. Porém, isso não é um poema depressivo, eu apenas estou descarregando. É que às vezes sou para-raio, antena imã. Isso não interessa pra ninguém, pois ninguém viu ou tem ideia do que senti. Ah, aquela porra está possuída, tá amarrado. Não estamos nem aí, ninguém está. Está tudo fora do ar, ou cheio de chiado, estático, o sinal tá fraco. Por favor, não desliga, senão eu aperto o botão que faz o bom. Eu vou pular, não chega perto. Alô? Alô? Alô? Ah, tá, continua aí. Pois eu tô aqui, todos estão surdos. Eles não ligam pra gente, mas eu entendo e tenho pena, pois não ligam pra eles. Eu vou terminar o que comecei. Não temos saco não. Tchau.